será que sou eu que ando no meu corpo pela cidade? Será que sou eu que morro de rir da felicidade? Ou será que sou eu que minto pra dizer a verdade? Será que sou eu o feto que não quer nascer? Será que sou eu o cabeludo pregado na cruz da igreja?